Atenção, família, treme, treme, treme, treme. Está na hora de fazer o té. Fazer o té. Apresentamos hoje a vocês, simplesmente, o maior som automotivo do planeta. Com uma superestrutura e uma potência de som para deixar qualquer um tremendo. Tremendo. Essa é a carreta Treme Treme. Essa é a carreta Treme Treme. Bora que a Treme Treme tá na área, meu irmão! E quem tá solteiro vai logo jogando a mãozinha em cima pra gente entrar no clima. Carreta Treme Treme. Vai sentir a pancada hoje. Pancada na Treme Treme. Bora começar, Juninho. DJ Juninho Mix. DJ Juninho Mix. Bora que a Treme Treme chegou. Carreta. Bora começar! Isso é trip e som de tuborzinho. Bora! Tá no talentinho. E a mulher da quebra. Pressiona pra cima. Tá no talentinho. No talentinho vai! Fala aí, Juninho! Na boca ao som desse pontinho. Onda embrasada. Aí vai, caí! Treme! Pra vir na quebrada. O balão já tá aceso. E eu já tô bem. A treme, treme tá na área. E o bagulho. Pode esquitar. Família Treme Treme. E quem tá solteiro vai jogando a mão pra cima. E bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bora começar. Que isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round. Vai ser os dois rounds. Se prepara aí. Chama. Vamos que vamos, vai. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é? Já começou, pingo d'água. Vai começar o combate. Vai! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. E vai batendo tudo, tudo. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Bora pro segundo round, daí. Vamos embora, vamos embora. Vai, não vai? Vai começar o combate. Já começou tudo, Lula. Soca, soca. DJ Juninho. Bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. E vai batendo tudo. Vai, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Toca, toca. Valeu, galera do Tony Sou! Diva, diva! É o bagulho endoidando o Vidigal! Treme, treme! Aí! Bora esquitar, vai! Ah, o que é isso? As meninas do baile estão tudo em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Ó, e qual que tem mais talento? E qual que tá mandando mais? E quem sabe? Toma, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, oi, toma, vem, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Rafael Cassiano, Juninho Mix, Balanzinho e a carreta Treme Treme. Vai começar o combate. Já começou tudo. Daquele. E quem vai sair muito doidão vai cantando aí. Eu vou pro baile da gaiola. No baile já chego sarrando. Do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada. Te levo pro beco de força pra pegar a novinha. Toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma. Treme, então. Toma que toma, toma que toma, toma que toma. DJ Juninho Mix. Oi, toma. Toma que toma. Sim, eu vou pro baile. vejo no baile já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deita carnaval pai d'água viu. Solta delícia. Toma toma. Bruno Lima. Toma toma toma toma toma toma toma. Toma que toma. Oi oi. Toma que toma. Ei, toma swing. Toma toma. Toma que toma. Toma toma toma. Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. Bandido vai. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá. Aonde vai ser hoje? Dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Dentro do carro. Muito obrigado meu parceiro Ivaldo. Hoje vai ter. O homem do açaí. Bota no chão, vai, bota no chão, vai, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. E a mulherada vai. Senta, senta, senta, equipe safadões. Senta, senta, senta, senta, senta, dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Bora, Cassiana! Dentro do carro. Alô, vem safadões. Equipe safadões. Senta, senta, senta, tá delícia, senta, senta, tá delícia. Senta, senta, tá delícia. Vamos que vamos, vai. Senta, senta, tá delícia. Senta, senta, senta, senta. Você sentando na gaiola, vem. Tá na gaiola, tá na gaiola. Sentando, sentando, sentando e rebola. É as emoções começando. Carreta treme, treme. Tá na gaiola, ei, tá na gaiola. Sentando, sentando, ei, desce delícia. Tá na gaiola, ei, tá na gaiola, ei, tá na gaiola, vem. Vai descendo a danadinha. Vai, não para, vem novinha. Vai descendo a danadinha. E a torre dos mal falados. Tá subindo, tá subindo. Cheiro de perfume bom, ei, tá na gaiola. Cheiro de marola. Alô, minha família, mega panelinha. Gaiola, várias novinhas. Antoniel, Rodrigo, tá Josué. E os... Alô, panelinha. Faturando. Alô, Halle. Tá na gaiola. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que. Bora, Lula! Sou um, dois, três e. Vai! Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. DJ Juninho Mix. Do nada eu apareço. Matheus Fernandes. Do nada eu apareço. Mas então toma essa danada. Toma essa danada. Toma essa danada. Toma, toma essa danada. Toma essa danada. Toma essa danada. Toma. Dá atenção, vem no cinco comigo. Olha pra namorar comigo. Tem que entender que eu sou sonâmbulo. Alô, Soneca! Dá um chega com o Edu! Toma sacanada! Bora, Soneca! Toma sacanada! Toma sacanada! Do nada eu apareço! Alô, Fera Joelãozinho! Matheus Fernandes! O que põe na cachorrada? Toma sacanada! Toma cachorro! Sim! Chegando, chegando, chegando. E já tá lotadão. O pingo d'água, meu irmão. Carreta treme, treme. Bora chegar. Muito obrigado, meu parceiro Elton. O Dodô. dos vocês. Então tem junto e chopeando, viu? Juninho Mix. DJ Juninho Mix. Carreta treme, treme. É o DJ Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio. Juninho Mix tá tocando. E os cara tá pra negócio. Como vai ser hoje, hein? É o piranha dentro do helicóptero. É o piranha dentro do helicóptero. É o piranha dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Gugu é o piloto. Pierre é o copiloto. Tu vai dar pra um? Bora! Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu. Vai, não vai? Vai ser. Vai dar ou vai descer? Bora! Vai dar ou vai descer? E todo mundo? Ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. E a mãozinha vai em cima, em cima. Bora chegar, bora chegar. Então treme. Bora que tá lotadão. E a galera vai fazendo tempo. Treme. Eu nem sei de quem é essa festa. Família treme, treme. Festa, chamei. Você está diante. Você está diante. Vai xereca, vai xereca, vai xereca, vai xereca. E comemos vai xereca, vai xereca, vai xereca, vai xereca. E comemos vai xereca. Cheguei. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Bora chegando, oi, bora oi, chegando. Oi, oi, oi, oi, bora Cassiano. Oi, oi. É o Thiaguinho MT, Camila no controle, vai. É hoje que ele paga todo o mal que ele te... Pra mulher que tá solteira hoje, hein? Todo o mal que ele te fez. Vai. Cabelo ok. Como é que tá? Quinha ok. Sombra cília ok. Cê pode vir hoje. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez. Cabelo ok. Como é que tá? Sobrancelha ok. Maquiagem ok. A unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. E aí, Cassiano? Essa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Oi. Vai ter. Uma bebê. E aí? Vai ter. Tudo certo? Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa. Toma, galera de povo. Alô, meus mal falados. Pra mulher que tá solteira hoje. Na batida do sucesso, batida do sucesso, batida do sucesso. A gente vai chegando, detonando, treme, treme, tunisou hoje no Círio de São Sebastião, aqui no Bigo d'Água. Obrigado com muito carinho, o nosso grande parceiro André na intimidade, do Rafael Cassiano, o papai André, o vereador do Povão de São Materno aqui com a gente. Obrigado com muito carinho, o meu amigo Davizinho, lá do Búfalo, e agora ele é também carreta treme, treme. Alô, Davizinho! Valeu, meu irmão, tamo junto, meu irmão, pelo carinho, meu amigo Adilho dos Safadões também. Ele, o meu parceiro Zerminha, tá chegando o bloco Safadões 2020 lá em Sony e vai ser no Varanda, meu irmão. Vai ser muita onda. Juninho, vai detonando, moleque! Bora detonando, Cassiano, Cassiano! Prazer! Deve te caô, eu sou tu sacalado. Mano, ele na voz. Por essa, eu por acostumado com a novidade nova. Essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança aqui que eu já lancei. Vamos que vamos. Deixa pule, com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai. Fala, Eric, te segura. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança aqui que eu já lancei. Deixa pule. Alô, minha equipe potenciando do Marajó. Alô, Carvalho, alô, Eric. Alô, Vidigal. Alô, Pipica. Deixa pule, W Beat que produziu. Vai. Vamos esquentando tudo aí. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando do... Juninho Mix. Alto. Bora, Cassiano! Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, ela está me querendo. Sabe que o Juninho é o cara... Moada brava pra poder passar. Essa música é do Eric, viu? Acho que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, tiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Olha quem chegou! É o pastor Carinhas aqui com a gente. Um abraço pra você com muito carinho. Alô, Carinhas, tamo junto, ele e companhia. Do Nando do J-Som, Fernando Vasconcelos. E por sinal, o nosso vereador André conhece muito bem de velhos carnavais, né, meu irmão? Tu sabe que eu sei que tu sabe, André. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, virou a nossa tropa tem. Bora que tá só começando a onda, vivo e de gal. Vamos tocando tudo hoje. Muito obrigado, minha amiga Ariane Santos, da Rádio Guarani, lá de Sony. É o bagulho e doidando. Mochila nas costas, radinho na cintura. E aí, Cleiton? Ele e o primo Pitanga. Só caça. E a primeira dama. Mochila nas costas. Alô, Pitanga. Na cintura. Bonézinho pra trás. Só caça no pão. Atenção, Ivaldo. Dá um chega aqui no comando, Palãozinho. No vale de favela, o ritmo é assim. Acaso no cacete, farmacete 10. Me chama de safado, puto cafajé. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Treme, treme. Acaso no cacete, farmacete 10. Me chama. Muito obrigado mesmo, bandoleiros. Seguidores oficial do Rafael Cassiano. Desde o encerramento do verão, viu? Alô, meus bandoleiros. Alô, Ramos. Me chama de safado. É o bagulho. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Isso complica. Tem um oferecimento de estação Gastrobar, a gente vai tocando pra galera. É a carreta treme, treme, a carreta treme, treme. Bora pra Fabrício, bora Guel, bora né família Tony Sul, tamo junto sempre, obrigado com muito carinho, o meu grande parceiro é dele, dos Marcelos do Futuro, o vereador lá de Condeixa, aqui presente com a gente, meu parceiro Zé Minha, o meu amigo Adilho, os Safadões, minha velha guarda Pitanga, o rei das frutas, lá de Salvaterra, olha o meu grande parceiro Ceará também, daqui com a gente, Davizinho lá do Búfalo, e agora ele bate no peito, faz o tênis, treme, treme também, meu irmão, até porque o bagulho é doido, e a gente vai tocando, vai detonando, Juninho, vai soltando o som, moleque doido. É o bagulho, e doidando tudo, treme. Bora que já tá daquele jeito lotado, e a família treme, treme, invadiu. Família treme, treme. Obrigado, Pitanga, o Cleito, família Vasconcelos. Valeu todo mundo aí. DJ que de Ferraz comprou uma moto. Alô, meu empresário JM, de Sony. Comprou uma moto. Juntamente com o Pepeco. Alô, Nico Branco, Jameson e o professor Edielson. Tá todo mundo tomando todas, viu? No grau, grau. Passa mal no grau, nós pega uma bebeca. O Henrique passou bolado com duas tchucas na garupa. O Henrique passou bolado com duas. Alô, minha família, tio Lanches! Chamou no obrigado! Pra não atuar. Muito obrigado, Tássia! Da Natasha! E aí, Joelma! Do Jubi! Alô, minha família, tô nem vindo! Do Pesqueiro! Alô, Pepeca! Olha o Juvenal! Alô, Edielson! Tava paradão do baile, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale. Bora esquentando! Cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale, cabale. Alô, meus mal falados! Dancing in the desert, blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow. É a carreta trime, trime na área! Understand this groove. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bora detonando. Vai sacudindo tudo, Juninho. DJ Juninho Mix. Carreta treme, treme, treme. Isso é só pra começar a onda. Família treme, treme. Aquela sequência de ontem, neguinho. Ei, sente o grave na treme, treme. Vai sentindo tudo aí. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Como você tá? Tá comendo de amar, é. Muito obrigado, Cassiano, da Panificadora. Café e Cia. Galera de Salvaterra, obrigado todo mundo aí. E depois se abrir. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Como você tá? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. Didi Marcos e Gaiado. Alô, BNP! De Jubi! Frota automotiva do planeta. É a Treme Treme, meu irmão. Mas se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou. Você vai pra onde hoje, hein? Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Treme uma batida, vai deixando na batida, vai deixando na batida. Meu parceiro Pop, ali o Jubim, velho, aguarda aqui no Rafael Cassiano, tempo do JSON. Obrigado com muito carinho, Pop, tamo junto sempre. Você e eu e você. E a gente vai por aqui comandando as emoções. Juninho Mix e Rafael Cassiano e a Luzinha Pressão, carreira do Tremitrim. Deco, vem aqui, chega junto. Meu amigo DJ Deco, o cara que comanda, Tony Song, o Claudinho, o cara que eu tenho respeito. Olha, o Deco foi o seguinte. O Deco foi o seguinte, começou como lateral direito, depois passou de cabeça de área, zagueiro, agora que engordou 92 quilos quer jogar no ataque. Pelo amor de Deus. Alô, Deco! E Cassiano! Ainda, tu ainda... E Cassiano, tu ainda é frangueiro ainda, Cassiano. Ainda é frangueiro, só um pouquinho. Galera esperta, daqui a pouquinho tem muita pressão. E continua, meu parceiro Juninho. Juninho, tá tudo certo? Um alô pra nossa amiga... A nossa amiga Márcia Bronze e também a dona da Barquinha aqui com a gente, valeu pelo carinho. A nossa equipe Roça aí do Lava Jato, fé em Deus, aqui com a gente, valeu galera da Vila União, da Tona Juninho, vamos nessa, maninho! Sinta-se à vontade na carreta Trime Trime, viu? Bora tocar, toca, toca, marcante! Bruno Lima! Família Treme Treme. DJ Juninho Mix. No Brasil. Alô, blindado! Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vive. Muito obrigado, meu parceiro Feto. O Ima. Tá todo mundo curtindo a Treme Treme. Bora, neguinho. Como eu sempre digo, o melhor fogueteiro dessa aparelhagem, viu? Carreta Treme, treme. Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei. Olha o macaquinho do Jurunas! Mesmo assim eu te guardei nas lembranças. Família de Lanches! Dedicada para mim que... Muito obrigado, meu parceiro Didico, Lume do Açougue Oliveira. E aí, Pacheco, da Vila União. Alô, Briquinho da Nike. Cartas rabiscadas com palavras de amor. Ainda sinto tanto essa dor que fica no meu peito onde vou. Eu tenho... Alô, Davizinho, Lume que comanda o Salgadinho, viu? Seu de novo, mas nada se compara ao seu olhar. Somente as estrelas e... Alô, Davi, Davi! Cedezão Pai d'Égua na carreta Treme Treme! Pra tocar pra todo lado! Carreta Treme Treme! DJ Juninho Mix! Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, agora eu sei. Todos meus pensamentos são seus. O que vou fazer, não quer passar. É forte, aperta o peito e confunde. Eu sem você, não sou ninguém. Todos meus pensamentos são seus. Me olhando no espelho, minha imagem está só, sofrendo de amor. Não dá mais pra viver. E por sinal, meu parceiro Adílio, vai preparando tudo, Adílio. Quinta-feira tem Rafael Cassiano no Bar da Exposição, tocando só marcante pra galera, viu? Tu sabe, quinta-feira vai ser aquele jeito, só marcante. Aí todo mundo invadir. Vai levar o Juninho comigo pra lá, ele vai só sexta pra Belém. Olha o preto carregador, Cassiano! Vai dizendo tudo! Chifre, vai lembrando aí. Atenção, Vidigal, chega junto comigo rapidinho. Alô, Vidigal, chega junto, Raimundo Célio Júnior. Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Pra mim, sou louco por você. Está frio. céu ou terra. Pensa. Alô, meu vereador. O nosso amor não tem fim. Quantos segundos pra te amar? Alô, meus mal falados. Me diga onde está. É muito chope hoje, viu? Especial com muito carinho, meu amigo bonitinho da Nike, ele, toda a equipe do Pacheco, do açougue Pacheco Oliveira, a Vila União aqui com a gente. Vai tocando, Juninho! Bora tocar, Cassino, Cassino! Carreta treme, treme. Essa é aquela sequência pra quem tá apaixonado. Pra quem levou aquele chifre, aí você pega aquela latinha, toma só de uma vez. DJ Juninho. Porque você mexeu com meu coração. Muito obrigado, meu parceiro Pretinho. Amor, Wesley Vidal, o Emerson. A vida inteira. Meu parceiro William, o louro do Rio de Janeiro. Você é pra mim. Carreta Trime Trime vai chegar no Rio, viu? Amor, Eric, então chega aqui, Eric. E a galera vai lembrando aí. E o nosso parceiro Faísca aqui com a gente, ele e companhia do seu irmão Rui do Táxi aqui na área. Obrigado com muito carinho. Um abraço pra vocês, valeu, viu? Alô, Faísca! Alô, Rui do Táxi! Bora pra cima que a Trime Trime detonando no pingo d'água! Ei, pai, olha pra mim. Everton Promoções, seu nome de emoção. Quando te falar que outra pessoa não há. Como você chegou? Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. E aquele? O batom na minha camisa, você deixou na despedida. Carreta treme, treme. Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Parceiro Rui do Táxi, amigo particular do Pipica, do Juninho e da família Trime Trime. Alô, meu primo Avelá do Bacuri, minha família Twister. Bora lembrar, bora lembrar. Pancada na Trime Trime. Vai sentindo as ondas da Trime Trime. Mais tarde, Alanzinho, Rafael Cassiano. Sinta no ar, no coração, a emoção de estar aqui. Não adianta. Não adianta esconder a nave. Ela vai decolar da Amazônia pro Brasil inteiro. Aí o neguinho vai lá em São Sebastião da Boa Vista, viu? Poderoso, o poderoso Rubi. Ei, Guria, tem o Júlio considerado. Cleito, famílias Marcos Lelo. E posso lá, Juninho, meu parceiro, meu xará Cassiano, aqui comigo, a purificadora mais conceituada em Salvaterra, Café e Cia, do meu amigo e parceiro Cassiano. Esse tem moral, esse tem nome pesado também. Vida louca, bebedeira. Eu gosto desse jeito, viu, vaca? Até ontem, eu queria morrer solteiro. Eita, Jari, pai d'égua, viu? Alô, meus bossais de Joanes. Alô, Elton. Alô, Dodô. Foram tantas despedidas, aventuras mal vividas. Bora que tá só começando a domingueira. E tá lotado o pingo d'água. Mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Juro, encontrei um caminho pra... Muito obrigado, meu parceiro Grego. O Ianzinho. O rei dos periquitinhos. Alô, Davi! Carreta Treme. Vai viajando aí, Davi! Essa música é a cara do Sazak, viu? Pai do pé do príncipe negro. Alô, minhas bandinas! Diretamente do Rio de Janeiro! Alô, Josi! Alô, bandina! Equipe Caçapa! Alô, minha caçapa! Tenho certeza que você vai me encontrar. Eu tô no som da galera. Edilson e Edielson. Tocando só os sucessos. Tocam bem gostoso pra você se apaixonar. Amor, eu vou dançar junto a você. Você vai? Fosse te perder. E aí? Ei, em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói. E quem tá solteira aí no meio canta. Você me perdeu e agora chora. Vai chorando. A lua e as estrelas. Vi uma águia sobrevoando no... Quem era Cassiano? Carreta Treme, treme. Meus olhos a se encantar. Vamos que vamos. Eu sou dos pica-pau que eu sou. Alucinado pelo super pop. Vou fazer um S e vou com DJ Alice e Juninho. Alô, meus safadões, 2020. Galera de Sony, valeu todo mundo aí. Pode vir. Vem pro meu águia. Vem pro meu águia também. os periquitinhos do sol à terra. Ei, rapaz. Alô, Cassiano. Da panificadora, café e cia. Galera de sal, a terra, valeu. Sai da frente que a Trime Trime chegou. Carreta Trime Trime. E o bagulho vai, vai endoisando. Vai endoisando, endoisando, endoisando. Treme, treme, treme, treme. Na festa, trazer gelo pra minha equipe mal falado. Atenção, garçom Rafael Guerreiro, Lucivaldo, alô, Barri, galera do Japim. Hoje eu vou pro Super. Alô, Riandia, Bia Souza, os safadões de Sori. Hoje eu vou pro Super Pop. De calça apertada e um belo saltão, blusinha decotada, chapinho e escovão. Fazer o S, eu vou me divertir. Já desliguei o celular pra ninguém me seguir. De... Tem pra Trime Trime. Carreta Trime Trime. Essa música não pode faltar. Bora que é o bagulho doidando de pouquinho a pouquinho. DJ Juninho Mix. Quando a esperança de uma noite de amor me trouxe a vontade para viver mais. E a promessa que a chance. Alô, meu parceiro Faísca, fui do táxi. Hoje eles estão ao lado do Vigigal e do Pipica, viu? Eu tão bem, viu? Eu sofri, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você. Sofri. Sei que vai ser em vão. organizando tudo aí. E a minha família é caçapa. Galera de Joanes, tá todo mundo endoidando aí. Desliga o telefone, quando escuta minha voz, eu religo outra vez. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Não faz isso comigo, já me machucou. Diz. Diga alô, diga sim. Não me deixe falando só. Diga por favor, qual motivo? Porque não quer mais o meu amor. Não vivo sem você. Sem o seu... Alô, mal falados! Não vivo sem você. E quem tá solteira aí, joga em cima, joga em cima, joga em cima. Bora liberando, bora liberando. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. A batida, Juninho, Juninho. E as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama a novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. E aí, preto, de sarará. Chama a novinha pra cá, tá aí, viu? Chama a novinha pra cá. Bora, preto. Chama a novinha pra cá. Chama. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Joga tudo em cima aí. Hey, hey, hey, hey. Started now and bring this motherfucker down. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, oh. Em cima. Hey. Oh. Tá valendo. Hey. Oh. Essa trime trime é muita onda. Oh. Ela quer o seu envolvido, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostado. E ela quer o Silvio Santos. A jogada na minha cara, vai. Então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Vai, vai, vai, vai. DJ Lohan que tá tocando. Alô, meu parceiro Eden, Marcelos, futuro vereador, te condeixa. Alô, Eden. Bora que bora. Planejou um assalto pico, planejou um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que nota a nossa tropa. É o seu concerto de xoxota, nossa tropa. É o seu concerto de xoxota. A nossa tropa invadiu! Xoxota. Vai! Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Na batida do sucesso, na batida do sucesso, é aí! Carreta treme. Vai pipocando. Explode o bagulho. Vaqueiro do pop. Alô, Jubi, galera de Jubi. Alô, Mel. Alô, meu parceiro Expedito, diretamente de Belém. DJ Juninho Mi. Fiz de tudo por você, mas você não os olhos se encheram de lágrimas. E agora? E agora tô no beco sem saída, porque... E aí, meu DJ? E você? Bora, Juninho! Meu amigo Lucas Silva, gente, Lucas Silva aqui com a gente, o Rui do Táxi também. Tá pensando Faísca? Olha o Fernando Vasconcelos virando tudo na frente da Treme Treme. Bora, Cassiano Café, meu irmão. Pode chorar. Qualificador da Café, esse é mais conceitual. Amor. Seguinte, só quem já pegou um chifre, joga a mãozinha pra cima aí. Quem tava na festa ontem sabe a resposta daqui da Treme Treme. Essa vem aqui, ó. Só sofre de amor quem não conhece a Treme Treme. Só sofre de amor quem não conhece a Treme Treme. Só sofre de amor. É quem não conhece a Treme Treme. Sofre de amor quem não conhece. Explode o bagulho. Joga! Liga a câmera e bota pra filmar. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bora liberando, bora liberando. Bora liberando tudo, tudo, tudo, tudo. Tá valendo. I'm about to turn the beat up, the beat up. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Bora liberando, hey, hey, hey, bora, hey, hey, hey. Tá mil grau, tá mil grau. E tá mil grau, tá mil grau. Todos os canhões explodiu. Ooh. puxar o seu cabelo, te dá vasta tão na bunda. Toma de tapinha, toma, duvido. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Vai acelerando, que a onda tá começando. Carreta treme, treme. Vai tocando, Juninho. Será que você tem a mexidinha que eu tenho? Acho que não, hein? Simbora! Saio, eu bebo. Atenção, Hélio! Bebo, chega com o Everton lá na portaria. Eu preciso até dentro contra a pessoa pra te esquecer. Só os melhores! Mas futuro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Volto pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha é só você que tinha. Aquela mexidinha é só você que tinha. Daquele jeito. Eu tenho um jeito de andar bem diferente. O que você não vê é que as outras mentem. Eu tô dizendo a verdade na tua frente. Veja bem, não é maldade. É que tem tanto homem bonito na cidade. Tilcinho. E eu tô na flor da idade. Tilcinho na beira do rio. E aí, macaquinho? Quem sabe canta? Curtindo essa sequência, na moral, Juninho Mix, Carreta Trime Trime. DJ Juninho Mix. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Aonde, Vidigal? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Tantos caminhos já andei. O Soneca tá com a cabeça longe, viu? E a esperança do meu lado. De outras pessoas já gostei. Eu sou um eterno apaixonado. Alanzinho. Bora, meu DJ! De romântico. Você terminou com ele e tá chorando. O que que você quer? Quer água com Bruno açúcar? Bruno Lima Gravações. Uma marca inteligente e criativa.